De Stravinsky ouvimos Canção de Ninar e final do balé O Pássaro de Fogo, com a orquestra do Festival de Budapeste e a regência de Ivan Fischer. Agora vem à frente da Orquestra Filarmonia o maestro James Levine, juntamente com o tenor Plácido Domingo. Eles interpretam E Lucevano le Stelle, da ópera Tosca de Giacomo Puccini. De Giacomo Puccini, na ópera Tosca, ouvimos Brilhavam as Estrelas, na voz do tenor Plácido Domingo, acompanhado pela Orquestra Filarmonia, dirigida por James Levine. Agora de Johannes Brahms, Allegro Molto, da Serenata número 1 em Ré Maior, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida pelo maestro Claudio Abbado. Thank you. Thank you. A Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Claudio Abbado, interpretou de Brahms Allegro Molto, da Serenata número 1 em Ré maior. Vamos agora para Schubert, com o terceiro entreato de Rosamunde, na interpretação da Orquestra do Ivan Daus e Leipzig, sob a regência de Kurt Masur. a Orquestra de Gewandhaus de Leipzig, sob a regência de Kurt Masur, interpretou de Franz Schubert, terceiro entreato de Rosamund. E agora o pianista Alexis Weissenberg interpreta variações sobre um tema original de Ludwig van Beethoven. Thank you. de Beethoven, variações sobre um tema original que ouvimos com Alexis Weissenberg ao piano. E vamos encerrar com o som do Quarteto Festetics, na interpretação do Allegro con Spirito do Quarteto em Si bemol maior, Quarteto Aurora, Opus 76, número 4, de Haydn. Thank you.